Fecheiros 102, capítulo 65, Alamans. O governador, então, enviou o capitão Malcolm, um dos seus ajudantes de campo, e o xerife de Orange, com a sua carta, a exigir que os rebeldes depusessem as armas e entregassem os líderes e cúmplices. Por volta das 10h30, o capitão Malcolm e o xerife regressaram com a informação de que o xerife lera a carta diversas vezes a diferentes divisões de rebeldes que rejeitaram os termos oferecidos com desdém, dizendo que não queriam tempo algum para os analisar, e com clamores rebeldes desafiaram para a batalha. Diário da expedição contra os insurgentes. William Tryon. Fiquem atentos ao Mackenzie. Jamie tocou o ombro de Gordy Chisholm e ele virou a cabeça, anuindo com um ligeiro meneio de cabeça. Todos sabiam. Eram bons rapazes. Teriam cuidado. Eles encontrá-lo-iam, sem dúvida, a regressar para eles. Repetiu isto a si próprio pela enésima vez. Mas a reafirmação da sua confiança pareceu-lhe tão fraca desta vez como parecera anteriormente. Santo Deus, o que acontecera ao homem? Avançou para a dianteira dos homens, afastando o mato com tanta violência como se ele fosse um inimigo pessoal. Se estivessem atentos, veriam Mackenzie a tempo. Não disparariam sobre ele por engano. Ou assim dizia a si próprio, sabendo perfeitamente bem que no meio dos inimigos e no calor da batalha disparava-se sobre qualquer coisa que se movesse, e não havia tempo para verificar as feições de um homem que viesse na direção deles, saindo do fumo. Não que fosse fazer muita diferença quem atirasse em Mackenzie, se alguém o fizesse. Brianna e Claire considerá-lo-iam responsável pela morte do homem, e com razão. Então, para seu alívio, já não tinha tempo para pensar. Saíram para campo aberto e os homens espalharam-se a correr, agachados, a zigue-zaguear pela erva em grupos de três ou quatro, como ele os ensinara. Um soldado experiente em cada grupo. Algures atrás deles, o primeiro tiro de canhão soou como um trovão pelo céu soalheiro. Nesse preciso momento, ele vislumbrou os primeiros reguladores, um grupo de homens a correr, vindos do lado direito pelo campo aberto. Ainda não tinham visto os seus homens. Antes que lhes pusessem a vista em cima, ele berrou «Castiel Anduin!» e avançou sobre eles com o mosquete erguido acima da cabeça, como sinal aos homens à sua retaguarda. Urros e gritos cortaram o ar, e os reguladores, espantados e apanhados de surpresa, tropeçaram uns nos outros numa paragem abrupta e desordenada, manuseando desajeitadamente as armas e atrapalhando-se uns aos outros. Turram! Turram! A mim! A mim! Muito perto, já estava muito perto, agachou-se sobre um dos joelhos, curvou-se sobre o mosquete, aprontou-o e disparou logo acima das cabeças dos homens em debandada. Atrás de si, ouviu o grunhido dos homens perfilando-se para atirar, o tinido da pederneira e, em seguida, o barulho ensurdecedor da saraivada de tiros. Um ou dois dos reguladores agacharam-se, devolvendo os disparos. O resto debandou e procurou abrigo, correndo desordenadamente para uma pequena elevação do terreno com erva. À draiga! Esquerda! Nach links! Detenham-nos! Ouviu-se ele a gritar, mas fazia-o sem pensar, ele próprio já a correr. O pequeno grupo de reguladores dividiu-se. Alguns corriam para o rio. O resto agrupava-se como um rebanho, galopando para o abrigo da elevação. Eles conseguiram desaparecer por trás da curva da colina e Jamie chamou as suas tropas para trás com um assobio penetrante, capaz de ser ouvido acima do estrondo das armas. Podia ouvir descargas de armas de fogo agora, uma crepitação de mosquetes à distância, do lado esquerdo. Partiu naquela direção, confiando que os seus homens o seguiriam. Um erro. O terreno ali era pantanoso, cheio de buracos encharcados e lama pegajosa. Ele gritou e acenou outra vez, de regresso para o terreno mais alto. Voltem para lá, deixem que o inimigo atravesse o pântano se puder. O terreno mais alto estava coberto de mato, mas pelo menos seco. Ele abriu os dedos e acenou, indicando aos homens que se espalhassem, que procurassem abrigo. O sangue latejava-lhe nas veias e a sua pele formigava e pulsava. Uma baforada de fumo cinzento e branco flutuou pelas árvores próximas, com um cheiro acre de pólvora. O estrondo da artilharia era agora regular, conforme as equipas dos canhões entravam no ritmo, batendo à distância como um enorme e lento coração. Ele avançou lentamente para o oeste, sempre atento. A vegetação ali era principalmente de sumagre e cercis canadenses, com emaranhados de mato e ervas daninhas até à cintura, e maciços de pinheiros que se elevavam por cima da sua cabeça. Em termos de visibilidade, era pobre, mas ele ouviria qualquer pessoa que se aproximasse, muito antes de a ver ou que o vissem a ele. Nenhum dos seus homens estava à vista. Ocultou-se no meio de um grupo de cornizos e deu um grito agudo, como o de uma codorniz. Gritos semelhantes vieram da sua retaguarda, nenhum da frente. Ótimo. Sabiam mais ou menos onde cada um estava. Avançou cautelosamente, abrindo caminho pelas moitas. Estava mais fresco ali, com a sombra das árvores, mas o ar estava abafado e o suor escorria-lhe pela nuca e pelas costas. Ouviu o baque surdo de pés e enfiou-se no meio dos ramos de uma cicuta, deixando que as palmas de agulhas escuras o cobrissem, o mosquete erguido numa abertura nas moitas. Quem quer que fosse estava a vir depressa. Um estalido de galhos a serem partidos sob os pés e o som de uma respiração entrecortada, e um jovem surgiu no meio dos arbustos a arquejar. Não tinha nenhuma arma de fogo, mas uma faca de esfolar animais brilhava na sua mão. O rapaz era-lhe familiar. Percebeu isso assim que o viu, e a memória de Jamie deu um nome ao rosto do rapaz antes de o dedo relaxar no gatilho. Hugh! Chamou ele, a voz baixa mas audível. Hugh Falls! O jovem soltou um grito de susto e girou nos calcanhares, os olhos arregalados. Viu Jamie e a arma através da cortina de agulhas e petrificou como um coelho. Em seguida, uma onda de determinação aterrorizada subiu-lhe ao rosto e lançou-se sobre Jamie a gritar. Espantado, Jamie mal pôde levantar o mosquete a tempo de aparar o golpe da faca com o cano da arma. Forçou a faca para cima e para trás. A lâmina foi raspando pelo cano com um rangido de metal, resvalando pelos nós dos dedos de Jamie. O jovem Hugh lançou o braço para trás para uma estocada e Jamie pontapeou o rapaz com força no joelho, saindo do caminho quando o rapaz perdeu o equilíbrio e inclinou-se para o lado, a faca agitando-se furiosamente. Jamie pontapeou outra vez e ele caiu, a faca enterrando-se no solo. Queres parar com isso? Disse Jamie um bocado irritado. Por amor de Deus, rapaz, não me conheces? Ele não conseguia perceber se Falls o conhecia ou não, nem mesmo se o rapaz o ouvira. Com o rosto lívido e os olhos arregalados, Falls debatia-se em pânico, tropeçando e arquejando, enquanto tentava levantar-se e libertar a sua faca do solo. — Poderias? — começou Jamie. e em seguida deu um salto para trás, quando Fowles abandonou a faca e se atirou para a frente com um grunhido de esforço. O peso do rapaz atirou Jamie para trás e mãos arranharam-no, tentando agarrar-lhe o pescoço. Ele deixou o mosquete cair, virou um dos ombros contra Fowles e colocou um ponto final naquela parvoíce com um soco rápido e violento na boca do estômago do rapaz. Hugh Fowles sucumbiu e permaneceu enroscado numa bola no chão, contorcendo-se como uma centopeia ferida e fazendo as caretas espasmódicas e ofegantes de um homem cujo pequeno almoço acabou de lhe ser empurrado para dentro dos pulmões. Jamie levou a mão direita à boca, sugando o sangue dos nós dos dedos esfolados e ensanguentados. A faca do rapaz tirara-lhe a pele aos quatro dedos e o soco não tinha ajudado nada. Ardiam como fogo e o sangue tinha o gosto de prata quente na sua boca. Mais passos aproximavam-se rapidamente. Ele mal teve tempo de agarrar o mosquete antes de os arbustos se abrirem bruscamente outra vez, agora revelando o sogro de Fowles, Joe Hobson, com o seu mosquete engatilhado. Alto aí! Jamie agachou-se atrás do seu mosquete, acertando a mira da arma no peito de Hobson. Este parou como se fosse um fantoche e o bonequeiro tivesse puxado os fios. O que é que lhe fez? Os olhos de Hobson dardejavam de Jamie para o seu genro e novamente para Jamie. Nada permanente. Baixa a arma, está bem? Hobson não se mexeu. Estava imundo e com a barba por fazer. Mas os olhos estavam vivos e alerta. Não lhe vou fazer mal algum. Baixa a arma. Não seremos capturados, disse Hobson. O seu dedo continuava no gatilho da arma, mas havia um tom de dúvida na sua voz. Você já está preso, idiota. Não se preocupe, nenhum mal lhe acontecerá a si ou ao rapaz. Você estará muito mais seguro na cadeia do que aqui. Um estrondo sibilante enfatizou a sua declaração. Quando alguma coisa atravessou as árvores por cima das suas cabeças, tosqueando os galhos à sua passagem, balas de canhão, pensou Jamie automaticamente, ao mesmo tempo que se agachava, por reflexo, com as entranhas contraídas. Hobson deu um salto aterrorizado, virando o cano do seu mosquete para Jamie. Deu outro salto e os seus olhos arregalaram-se de surpresa quando uma mancha vermelha se espalhou lentamente pelo seu peito. Olhou para baixo, atónito. A boca da sua arma baixou-se como um cal murcho. Em seguida largou a arma, sentou-se repentinamente, recostou-se contra uma árvore caída e morreu. Jamie girou nos calcanhares ainda agachado e viu Gordy Kisholm atrás dele, o rosto enegrecido com o fumo do seu tiro, olhando para o corpo de Hobson como se perguntasse a si mesmo como aquilo tinha acontecido. O estrondo da artilharia foi ouvido outra vez e novo projétil atravessou os galhos e aterrou nas imediações com um baque surdo que Jamie sentiu através das solas das suas botas. Atirou-se de barriga no chão e arrastou-se até a Hugh Fowles, que agora estava de gatas a vomitar. Ele agarrou-lhe o braço, indiferente à poça de vômito, e sacudiu-o com força. Vamos! Levantou-se atabalhoadamente, agarrando Fowles pela cintura e pelos ombros, e arrastou-o para o abrigo do bosque, atrás deles. Gordy! Gordy! Ajuda-me! Kisholm estava ali. Entre os dois, colocaram Fowles de pé e, meio a arrastá-lo, meio a carregá-lo, correram e tropeçaram à medida que avançavam. O ar estava carregado do aroma penetrante da seiva das árvores, exsudando dos galhos cortados. E ele pensou fugazmente na horta de Claire, a terra revolvida sob as suas botas, os sulcos e as covas, e Robson sentado ao sol junto ao tronco caído, o olhar de surpresa ainda nos seus olhos. Foles fedia vómito e fezes. Ele esperava que fosse de Foles. Julgou que ele próprio iria vomitar de puro nervosismo, mas mordeu a língua, sentindo novamente o gosto do sangue, e contraiu os músculos da barriga, forçando as entranhas a imobilizarem-se. Alguém se levantou dos arbustos à sua esquerda. Ele segurava a arma na mão esquerda, levantou-a num reflexo, atirou com uma só mão. Continuou aos tropeções no meio do seu próprio fumo, ao ver o homem em quem atirara virar-se e correr, irrompendo desvairadamente pelo meio das árvores. Foles conseguira levantar-se agora e Jamie soltou-lhe o braço, deixando Gordy com ele. Baixou-se sobre um dos joelhos, tateando à procura da pólvora e da munição, rasgou o cartucho com os dentes e sentiu o gosto de pólvora e sangue. Despejou e calcou a pólvora, encheu a caçoleta, verificou a pederneira, notando com uma sensação de estupefação que as suas mãos não estavam a tremer nem um pouco, mas executavam o seu serviço com calma e habilidade, como se soubessem exatamente o que tinham de fazer. Ergueu o cano da arma e trincou os dentes, apenas parcialmente consciente do que fazia. Três homens aproximavam-se e ele mirou a arma no primeiro. Com uma última partícula de pensamento consciente, virou-a mais para cima e disparou acima das suas cabeças, o mosquete dando um coice nas suas mãos. Eles pararam e ele baixou a arma, arrancou a adaga do cinto e avançou para eles a gritar. As palavras queimavam na sua garganta, ferida com o fumo. Corram! Como se estivesse a ver de longe, observou-se a si próprio, pensando que fora exatamente assim o que Hugh Foles fizera, e ele achara uma tolice na altura. Corram! Os homens espalharam-se como codornizes em disparada. Como um lobo, virou-se imediatamente na direção do mais lento, saltando pelo terreno irregular, uma alegria feroz a inundar-lhe as pernas, irradiando pela sua barriga. Ele poderia correr para sempre. O vento frio na pele e agudo nos seus ouvidos, a mola da terra erguendo os seus pés, de tal modo que ele voava por cima da erva e das pedras. O homem que ele perseguia ouviu-o aproximar-se, olhou rapidamente para trás, por cima do ombro, e com um grito agudo de terror, chocou de frente com uma árvore. Jamie atirou-se sobre a sua presa, aterrando sobre as costas, e sentindo o estalo flexível de costelas sob o joelho, agarrou um punhado de cabelo escorregadio e quente de suor gorduroso e deu um puxão, virando a cabeça do homem para trás. Quase não conseguiu parar a tempo para não lhe cortar a garganta nua, exposta à sua frente, esticada e sem defesa. Pôde sentir o choque da lâmina na carne, o jorro de sangue quente, e desejou prosseguir. Engoliu um grande gole de ar, arquejando. Muito lentamente afastou a faca da veia pulsante. O movimento deixou-o trêmulo de desejo, como se tivesse sido arrancado do corpo da sua mulher, segundos antes de ejacular. Tu és meu prisioneiro, disse ele. O homem fitou-o com os olhos arregalados, sem compreender. O homem chorava. As lágrimas desenhavam sulcos pelo rosto sujo. E tentou falar, a soluçar, mas não conseguia inalar ar suficiente para formar as palavras com a cabeça puxada para trás. Vagamente, ocorreu a Jamie que ele falara em gaélico. O homem não percebera. Devagar, afrouxou a mão. Obrigou-se a soltar a cabeça do homem. Tentou encontrar as palavras em inglês, enterradas, algures, sob a sede de sangue que lhe pulsava no cérebro. Tu és meu prisioneiro, conseguiu dizer finalmente, arquejando entre as palavras. Sim, sim, qualquer coisa, mas não me mate, por favor, não me mate. O homem encolheu-se sob ele, a soluçar, com as mãos entrelaçadas na nuca e os ombros arqueados junto às orelhas, como se temesse que Jamie lhe desse uma dentada no pescoço e lhe arrancasse a espinha. Diante do pensamento, sentiu um obscuro desejo de fazer precisamente isso. Mas os batimentos do coração já estavam a desacelerar. Conseguiu ouvir outra vez, à medida que a pulsação diminuía nos seus ouvidos. O vento já não lhe cantava, mas continuava o seu caminho, indiferente e solitário, através das folhagens por cima. Ainda se ouviam tiros à distância, mas o estrondo da artilharia tinha parado. O suor escorria-lhe do queixo e das sobrancelhas, e a sua camisa estava encharcada, fedorenta. Deslizou lentamente de cima do seu prisioneiro e ajoelhou-se ao lado do corpo deitado de borco. Os músculos das suas coxas tremiam e ardiam do esforço da perseguição. Sentiu uma repentina e indescritível ternura pelo homem. Estendeu a mão para o tocar, mas a sensação foi seguida por um sentimento de horror igualmente repentino e, da mesma forma, rapidamente extinto. Fechou os olhos e engoliu, sentindo-se nauseado, o lugar onde mordera a língua a latejar. A energia que a terra lhe emprestara esvaía-se agora do seu corpo, fluindo das pernas, regressando à terra. Estendeu a mão e bateu ao de leve no ombro do prisioneiro, desajeitadamente. Depois levantou-se com esforço, lutando contra o peso morto da sua própria exaustão. Levanta-te, disse ele. As suas mãos tremiam. Precisou de 3 tentativas para embainhar a adaga. Chiamar a Tatu Macdup? Ronnie Sinclair estava ao seu lado a perguntar-lhe se ele estava bem. Ele anuiu com a cabeça e recuou um passo, enquanto Sinclair colocava o prisioneiro de pé e lhe virava o casaco do avesso. Os outros aproximavam-se sozinhos e aos pares. Gordy, os Lindsay e Gallagher trocavam informações e agrupavam-se em seu redor, como limalhas atraídas para um ímã. Os outros também tinham feito prisioneiros, 6 ao todo, cabisbaixos, assustados ou simplesmente exaustos, os casacos virados do avesso para mostrar a sua condição. Foles estava entre eles, lívido e desolado. A sua mente estava desperta, embora sentisse o corpo mole e pesado. Henry Gallagher tinha um arranhão ensanguentado na testa. Um dos homens de Brownsville, Lionel, seria ele? Tinha o braço num ângulo estranho, obviamente partido. A não ser isso, ninguém parecia estar ferido. Isso era bom. Pergunta-lhes se viram o Mackenzie, disse ele a Kenny Lindsay, em gaélico, com um pequeno gesto na direção dos prisioneiros. Os tiros tinham praticamente parado. Ouvia-se apenas um ou outro disparo e um bando de pombos passou por cima numa algazarra de asas, tardiamente alarmados. Ninguém vira Roger Mackenzie ou o conhecia. Jamie anuiu com a cabeça ao ouvir a informação e limpou o suor do rosto com a manga do casaco. Ou ele regressou, são e salvo, ou não. Mas seja o que for, está feito agora. Vocês foram corajosos, rapazes. Vamos embora.